frente ao portão. Meu cachorro me sorriu a ti. O DJ que faz um show por onde passa. Esse é o DJ Elias, concordiense. Este é sucesso total. Em todo o Brasil. Seu DJ Elias Concordiense, tocando pra família da saudade. Mete som, garotinho. Mentira. Rocha. Acabarão com nosso amor. Que pena. E você nem sequer notou. Foi erro seu acreditar demais. Quis separarmos dois. Não tem como mudar de opinião. Voltar atrás. Desculpe os meus erros. Juro que não cometo mais. Não tem como mudar de opinião. Voltar atrás. Desculpe os meus erros. Mentiras acabarão com nosso amor. que pena. E você nem sequer notou. Foi erro seu acreditar demais. A vizinhança quis separar nos dois. Sofrência, solta o som aí, DJ. Sucesso em todo o Brasil. Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Eu vou pro Mega Marte Digital Disney. Eu quero conquistar você. Toca DJ César, DJ Leandro Mix. E avisa pra ela que eu estou aqui. Eu tô no Mega Marte Digital Disney. Eu já conquistei você. Toca aí DJ Alex Martins e avisa pra ela que eu estou aqui. Quem é essa menina tão linda, me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que

tocando o que todo mundo gosta. Solta uma rocha pra galera dançar. Coração e ver o mar levar. Tá com saudade do carinho gostoso. Esse é o DJ Elias com Cordiense, tocando pra família da saudade. Mete som, garotinho. Oh, DJ Elias Concordiense. Tá na hora da sofrência. Solta o som aí, DJ. Foi você quem procurou e hoje tá aí. sofrendo arrependida. Quem manda agiu por impulso, agora já é tarde pra voltar. Eu tô curtindo o Jackson, o luxuoso das marcantes. Não fui feliz na minha decisão, tava de cabeça quente, mil perdões te peço. Foi só uma briga e nada mais, me dê só uma chance, por favor. Eu vou contigo pro Jackson, o luxuoso das marcantes chegou, com DJ Fábio, Marcelinho, Dieguinho, performático e DJ Guilherme. Eu vou contigo pro Jackson, o luxuoso das marcantes chegou, com DJ Fábio, Marcelinho, Dieguinho, performático e DJ Guilherme. DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens, produzindo mais um CD aqui no estúdio PE Produções. Sucesso em todo o Brasil. O tempo não vai apagar o amor tão fácil assim. Lembranças do teu toque no meu corpo vai ficar pra sempre marcado em mim. Um beijo seu me faz voar, imaginar coisas que só você sabe fazer. Se eu pudesse, apertava replay mais uma vez só pra amar você. Eu tô no Vila Nova, na explosão do Pará. Eu tô curtindo com DJ Amaury Leal, DJ Jota Leal, toca nossa canção. No Vila Nova é sucesso, a explosão do Pará. Eu tô no Vila Nova, na explosão do Pará. Eu tô com DJ Amaury Leal, DJ Jota Leal, toca nossa canção. É com você que eu quero ficar lado a lado, curtindo Vila Nova. Bundles Brothers, sucesso em todo o Brasil. O tempo não vai apagar o amor tão fácil assim. Lembranças do teu toque no meu corpo vai ficar pra sempre marcado em mim. Um beijo seu me faz voar, imaginar coisas que só você sabe fazer. Se eu pudesse, apertava replay mais uma vez só pra amar você. Eu tô no Vila Nova, na explosão do Pará. Eu tô curtindo com DJ Amaury Leal, DJ Jota Leal, toca nossa canção. No Vila Nova é sucesso, a explosão do Pará. Eu tô no Vila Nova, na explosão do Pará. Eu tô curtindo com DJ Amaury Leal, DJ Jota Leal, toca nossa canção. É com você que eu quero ficar lado a lado, curtindo Vila Nova. Curtindo Vila Nova. O DJ que faz um show por onde passa. Esse é o DJ Elias Concordiense. Este é sucesso total. Só você. Uma rocha, rocha. Que me rocha. Faz enlouquecer. Só você. É a razão do meu viver. É demais, é. A você me dediquei, se faço isso, só fiz o que manda o coração. Não aguento mais viver só, fico triste sem você. Passo noite noites inteiras sem dormir. A solidão vai me matando lentamente, só eu sei. A noite cai, o dia vem. Por mais que eu tente, não consigo te esquecer. Meus pensamentos vão diretamente a você. Aqui sozinho vou acabar enlouquecer. Não aguento mais viver só. Fico triste sem você. Passo noites inteiras sem dormir. A solidão vai me matando lentamente, só eu sei. A solidão vai me matando lentamente, só eu sei. Concordiense, tocando pra família da saudade. Mete som, garotinho. Vai, pode ir, vou seguir meu caminho. Sofrência. Não tem mais jeito, nosso caso acabou. É final da história, em mim eu prefiro ficar sozinho. E o que nos resta é só lembrança desse amor. Logo eu que me entreguei, verdadeiro fui fiel, mas o tempo nos levou pro rumo da separação. Oh, oh, aguenta coração, ai, ai, ai, ai. Aguenta coração, essa paixão que dói no peito. Que sofre tanto, não tem jeito. Ai, ai, ai, ai. Aguenta coração, essa paixão que dói no peito. Ai, ai, ai, ai. Aguenta coração, que sofre tanto, não tem jeito. Banda Pop Play, a top do Arrocha. Banda Caverna. Prefiro ficar Gravações e mixagens DJ Elias num show de mixagens.